Então é isso, tá feito o convite, continue nos ouvindo. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Capivara. Às 8 da manhã eu entro e saio e não compro nada só pra te ver. Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às 8 da manhã. Eu entro e saio e não compro nada só pra te ver. Menina, eu sou teu fã, fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, menina, eu sou teu fã. Fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, mas só fico tranquilo quando é 8 da manhã. Às 8 da manhã eu entro e saio e não compro nada só pra te ver. Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às 8 da manhã. Eu entro e saio e não compro nada só pra te ver. Menina, eu sou teu fã, fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, menina, eu sou teu fã. Fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, menina, eu sou teu fã. Fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, menina, eu sou teu fã. Fanático de amor, apaixonado eu sou. Te sigo no Instagram, mas só fico tranquilo quando é 8 da manhã. É isso aí, começando o nosso show da manhã de hoje, dia 8, destacando Banda Forró Boys, a música 8 da manhã. Hora certa, Real Calçados. 8:18. Chegou a promoção Volta às Aulas na Real. Tudo calculado para seu conforto e economia. Mochilas, calçados e acessórios, combinando qualidade e estilo na rotina escolar dos adultos e da criançada. Comprando pelo crediário, você só começa a pagar daqui 60 dias e ainda parcela em até 10 vezes sem juros. Aproveite nossas ofertas e condições especiais. Real Calçados e Confecções, estilo e moda para você. Sabe por que o supermercado Aliança é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade, com preços justos. Fazendo suas compras no supermercado Aliança, o seu dinheiro rende muito mais. Supermercado Aliança, fica situado na rua Avelino Freitas, no centro de São Raimundo Nonato. Bom dia, amigo Sinobi, bom dia, amigo Dr. James, alô Tita Veiga, Cleuton Dantas, amigo Gilmar Silva, Nonato Galvão, amigo Joãozinho Batista também nos acompanhando. Bom dia, Dinei Viana, Josias Novaes e também o amigo Zael San. Show da manhã. Bom dia, compadre Nina. Bom dia, compadre Bento. Bom dia, compadre João. Bom dia, compadre. Ei, meu velho, chegou na hora certa. Minha véia acabou de passar um cafezinho. Deixa eu ver. Experimenta. Ei, café gostoso é isso. Olha, é isso que eu falo. Café gostoso é o café do velho. Café é do velho. Pois é, minha comadre. Lá em casa a véia já sabe. Por dia ficar mais gostoso, tem que começar com o café do velho. O café do velho é o café que toma os velhos, os jovens, os bugueles e as crianças. Eu já falei pra ele, meu compadre. E mais, tem aroma, o sabor é forte e é o café do velho. Ô, café danado de bom. Informação. A toda hora. Credibilidade tem marca. A marca é essa. Capivara AM 550. Atenção, São Raimundo Nonato. Tá com o débito em aberto com o município? O Refis pode te ajudar a colocar tudo em dia. O Refis é o programa de regularização fiscal da Prefeitura, que oferece descontos especiais e parcelamento facilitado para você quitar seus débitos municipais. Pagando à vista, você tem até 95% de desconto em juros e multas. Parcelando, os descontos chegam a 80%, com parcelas a partir de R$ 80,00 para pessoa física e R$ 200,00 para pessoa jurídica. Regularizar agora é começar o ano com tranquilidade, evitar juros futuros e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Refis São Raimundo Nonato. Até 19 de janeiro. Não deixe para depois. Procure a prefeitura e comece o ano bem. Prefeitura de São Raimundo Nonato. Fazendo mais por todos. Tô ligado. Na melhor. Serra da Capivara. AM. É pra fechar de vez a concorrência. O embaixador desafia. São mais de 20 mil itens na promoção, em até 3 vezes sem juros, em todos os cartões pelo preço de à vista. Aqui não tem propaganda enganosa. Quem compara, volta. Quem conhece, compra na Pará Madeiras. É pra fechar de vez a concorrência. Não tente desafiar o embaixador. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel. Todo mundo está ouvindo, todo mundo está ligado. Show da manhã. Seguindo aqui com o show da manhã, destacando participação do ouvinte, muita música e muita informação. Continue nos acompanhando, o show da manhã vai até às 9h50. No decorrer do show da manhã, vamos aqui divulgar o nome de amigos e amigas que estão nos acompanhando. Alô, pessoal do São José e do Teobaldo, bom dia. Bom dia você do Carretão e também do Maquiné. Dizer também que aqui vamos destacar a música do dia, o especial 550 e o boletim de eventos. Toda cidade ligada, ligada na melhor sintonia, na melhor sintonia. Essa é a sua rádio. Capivara. Vou te confessar.

permanente. Por isso, não perca esta oportunidade. Atenção, anote o telefone do professor Gabriel. 899-9466-5230. Se você não conseguir atendimento pessoalmente, faça uma consulta online. Tava xalá. Bom dia. Desejo um abençoado dia a você que está nos acompanhando no Pão de Açúcar, na Tocaia, na Fazenda Bom Sucesso, no Garrincho, no Papagaio e também na Volta da Raposa. Show da Manhã. Sua apicultura merece voar mais alto. A Cooperativa Mel do Sertão, com apoio estratégico do Governo do Piauí, Codevasf, Governo Federal e emendas parlamentares, está revolucionando a apicultura no território Serra da Capivara. Estamos conquistando infraestrutura coletiva de qualidade, novos equipamentos para os cooperados e fortalecimento da nossa base produtiva. Seja um dos nossos cooperados. Ligue agora 899-8117-3797 ou nos faça uma visita na rua Dina da Silva Bastos 510, bairro Primavera, em São Raimundo Nonato. Com união e apoio dos nossos parceiros, estamos transformando o sertão. Opa, tá bom? Tudo bom, tio Chico. Cuidando aí. É, tô aqui. É, gelando esses pés de ababosa. Olha, isso aqui cura ucha, gastrite, morroia. Isso aqui é um santo remédio. José, minha morroia era tão forte, eu coçava tanto que queimava o fundo da casa. Comecei a usar Babosa Mil, um suplemento alimentar. Feito da babosa. José, você olha se tem esse nome Mil. Ó, tô vendo. O original é Babosa Mil. A Babosa Mil combate a queda de cabelo, previne o câncer, trata a gripe mal curada, gastrite, refluxo, diabetes e pressão alta. Faça igual a seu Chico. Tome a Babosa Mil, o original. Recuse imitações. Ligue e participe. 89-988-32-4805. Vamos até o município de Remanso da Bahia atender participação do ouvinte. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui quem está falando é Cristiano, do município de Remanso, Bahia. Eu ofereço a próxima música para todos e para todas que estão na escuta do programa. Tudo de bom para todos e para todas. Valeu, valeu, amigo. Continue nos acompanhando. Nossa audiência em todo o município de Remanso é boa demais, hein? Alô, povo da Bahia, bom dia! Mais que uma rádio. Uma referência. Essa é a sua rádio. Você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. Isso é todo meu amor, e quando enjoa põe um fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Com a beija-flor vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar pro meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas lembrando meu sabor. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas lembrando meu sabor. É o bonde sertanejo em destaque aqui no Show da Manhã. Boa beija-flor é o nome da música. Olha, rapaz, a nossa amiga Dilene da Lagoa do Meio está nos acompanhando, está na escuta, mandou aqui mensagem desejando a todos um ótimo dia. Minha amiga, você está bem? Saúde, paz e tudo de bom. Você tem catarata ou carnosidade ocular e ainda não operou? Em São Raimundo Nonato, contamos com o Dr. Pablo Macedo, que é médico oftalmologista, cirurgião especialista em catarata e glaucoma. Nos dias 16, 24 e 30 de janeiro, vai realizar cirurgias de catarata e pterígio em São Raimundo Nonato. Cirurgias com horário agendado e sem demora, tudo para o seu conforto. Após a cirurgia, você conta com acompanhamento de Dr. Pablo e sua equipe durante 30 dias. Cirurgias nos dias 16, 24 e 30 de janeiro. Entre em contato pelo WhatsApp ou telefone 89 981 16 1817 e agende sua avaliação. Dr. Pablo realiza consultas, exames e limpeza de lentes na Clínica Pablo Macedo, localizada na Avenida João Dias, 999 Centro, São Raimundo Nonato. Às segundas, às quartas e às sextas-feiras, no período da manhã e da tarde. Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é, tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. A hora é agora. Corra para Embaixador Motors. Você sonha, a gente realiza. Informação a toda hora. Credibilidade tem marca. A marca é essa. Capivara AM 550. Atenção, moradores da zona rural. A Prefeitura de São Raimundo Nonato, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o mutirão de castração de cães e gatos também vai atender as comunidades rurais. Nossa equipe estará na UBS da sua comunidade, realizando os cadastros dos animais para a castração gratuita. Leve seu cão ou gato e apresente um documento de identificação, RG, CPF ou título. A castração é totalmente gratuita e seu animal ainda receberá um chip de identificação. É cuidado, respeito e compromisso com você e com a proteção dos nossos animais. Prefeitura de São Raimundo Nonato, uma gestão feita para você. Show da Manhã. Artrogex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor. Se você sofre com gota, reumatismo, dores nos joelhos, braços, pernas, pescoço, ombros e costas, basta 2 cápsulas ao dia de Artrogex. Dê adeus às dores nas juntas, hérnia de disco, bico de papagaio e nervo ciático. Artrogex é alívio de dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Artrogex lubrifica, regenera e previne o desgaste da cartilagem e dos ligamentos, te permitindo a movimentar-se sem sentir dor. Artrogex original é da Naturville. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias da sua cidade. Na Embaixador Motos, 2026 começa acelerado. Na fábrica teve reajuste de 7%, mas o Embaixador segurou o preço para você sair de moto zero quilômetro. Somente 20 unidades para você sair com a sua Chinerai zero quilômetro, com capacete grátis, 2 anos de garantia e com o melhor pós-venda do Brasil. E se indicar um amigo, ganha R$200 na hora. Confira as ofertas. Jet 50S 10.990, Rio 125 11.990, Jeff 150 15.990, X175 18.990. Quem chega primeiro sai de moto zero quilômetro. Procure Embaixador Motos mais perto de você, a sua concessionária Chinerai. Que delícia, cheiroso, soltinho, branquinho. Esse é o Arroz Aliança, o arroz que rende muito mais. Com grãos selecionados e de primeira qualidade, o Arroz Aliança é muito mais gostoso. Arroz Aliança, da lavoura até a sua mesa. Todo mundo está ouvindo, todo mundo está ligado. Show da Manhã. Eu tô de volta e aqui segue o Show da Manhã. Bom dia, meu amigo Raí do Acordeon. Bom dia, meu amigo Edson Artesão. Alô, seu Duzinho, amigo Tonhão. Bom dia. Bom dia também ao amigo Generton Contador, o amigo Ananias e também o meu amigo Dr. Jânio. Dr. Jânio, também nos acompanhando. Gente boa. Dizer que a Babosa Mil combate a queda de cabelo. A Babosa Mil retarda o envelhecimento. A Babosa Mil fortalece a sua imunidade. Tome todo dia, tá bom? Dor de cabeça, azia, má digestão, tome Babosa Mil. Ela vem com o nome Mil. Recuse imitações. Cuide de você com saúde e qualidade de vida. Tome a Babosa Mil todo dia. Eu ouvi dizer que a minha amiga Dilene anda incomodando o seu vizinho. É verdade, minha amiga? O motivo é que ela deixa o rádio no som com um volume bem alto, viu? Bem alto. É verdade, Dilene? O mesmo acontece com a dona Raimundinha. Dona Raimundinha liga lá o rádio e deixa o som, ó, topado, né, minha amiga? Na sequência, vamos ouvir o sucesso do Eduardo Costa. Capivara. A Rádio da Cidade. Eu nem lembrava mais da cor dos seus olhos. Pra mim todos os beijos eram iguais. Hoje eu voltei atrás, coração em pedaços. Caí nos seus braços depressa demais. Será que desta vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar, então me esqueça. tentei te esquecer. Troquei de amor todo dia, mas o meu corpo mentia, chamando por você. Será que desta vez você veio pra ficar? Se for apenas sentimento pra me fazer chorar, então me esqueça. Ah, ah, amor, me esqueça. Se for mentira outra vez o amor que a gente fez, então me esqueça. Minha paz, então me esqueça. Será que desta vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar, então me esqueça. Paz, amor, me esqueça. Amor, me esqueça. Se for mentira outra vez o amor que a gente fez, então me esqueça. Da manhã. Segura potência! Segura potência, milhãozinho é referência. A super promoção da Pisos.com 10 anos foi prorrogada até 16 de janeiro. Toda loja com até 25% de desconto à vista em espécie ou Pix. Eu falei, amigo cliente, milhares de produtos com até 25% de desconto. Aproveite nossas ofertas. Cimento Elo CP4, 50 quilos, R$46,99 à vista para retirada na loja. Treliça de ferro 6.0 por apenas R$31,99 à vista. A barra com 6 metros. Coluna pronta de ferro 5.16 a partir de R$99,99 à vista. A coluna com 6 metros. Revestimento Dura Grace Delta 35 por 71 acetinado e polido a partir de R$39,99 um metro quadrado à vista. Super Piso 80 por 80 Rocha Max Classe A PI5 por apenas R$59,99 um metro quadrado à vista. Bomba de água periférica de meio HP R$199,99 à vista. E caixa d'água polietileno 500 litros por apenas R$259,99 à vista. Lembrando, amigo cliente, a cada R$100 em compras você ganha um cupom para concorrer a uma moto Aveloz AZ1 0 quilômetro, mais 10 Super Pix de R$500 cada. Na super promoção da Pisos.com 10 anos. Pisos.com, uma empresa do grupo Milhãozinho. Aô, Milhãozinho! Aô, Milhãozinho! Tiotossi é um xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotossi veio ainda melhor para aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e tratando a tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotossi possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, tratando as dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotossi. Tiotossi, você encontra nas boas farmácias. Bom dia a todo o pessoal do Pé do Morro São Raimundo, também da Lagoa do Meio, da Queimada, da Roça, da Lagoa de Cima. Bom dia, amigo seu Antônio e todo o pessoal do Juá Bonfim do Piauí. E aí, seu Antônio, o senhor tá bem? Continua aí, deitado na sua rede e assistindo o nosso show da manhã. Valeu, amigo, pela sintonia. Algo exclusivo e cheio de estilo. Tem no Vital. No Magazine Vital, você encontra opções de garrafas térmicas para todas as ocasiões. E o melhor, personalização grátis. E tem muito mais.